Olha, hoje eu lancei uma Mac, eu passei tudo no cartão, meu bom, eu fiz um som. É que mais tarde nós tá nos lounge, é só fumaça e combão do bom, elas vão no chão. É que sempre cola, fica é foda, mas cara na praia, em verão, acabou, é bom. Elas são linda, muito charmosa, tão cheirosa, e bate em cartão, e o popô no chão. Eu acredito que nessa vida eu sou mais louco. Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarde e guie esses louco que vive a vida e tá nos flash e só quer gastar. Eu acredito que nessa vida eu sou mais louco. Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarde e guie esses louco que vive a vida e tá nos flash e só quer gastar. Uma Mac, eu passei tudo no cartão, meu bom, eu fiz um som. É que mais tarde nós temos lounge, é só fumaça e combão do bom, elas são do show. É que sempre cola, fica foda, mas para na praia, em verão, acabou, é bom. Elas são linda, muito charmosa, tão cheirosa, e bate em cartão, e o popô no show. Eu acredito que nessa vida eu sou mais louco. Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarde e guie esses louco que vive a vida e tá nos flash e só quer gastar. Eu acredito que nessa vida eu sou mais louco. Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarde e guie esses louco que vive a vida e tá nos flash e só quer gastar. Porra!